Naquela caminhada dali até aqui, eu pensei no meu passado. Na primeira vez que eu entrei num palco, sei lá, e sempre que eu penso no meu passado, eu me preocupo com o futuro. Mas daí eu despreocupo imediatamente, que eu me lembro que o presente de hoje, esse momento de agora, já foi meu futuro, assim como hoje um dia será meu passado. Eu acho que ninguém entendeu nada, mas não tem a menor importância.